deu dó. O desespero da dona decorrente do descaso. Desgraça do drama, drama do desejo, da dor, da droga. Desbaratinado, demônio devora. Deus depressa, define o decidido. Descrença divina deixa doido depressivo. Desfavorecido, derruba diferenças. Da desigualdade, despoja desavença. Diz que denúncia, discorro doidão, deixa disso. Descaso das donas daqui dois dias defunto. Desilusão diariamente deixando desesperado. Desacredito no disparo da 12 dos dedurados. Desejo do drama, descarregado diretamente do denilma. Demônios desfigurados. Discorro. Diga dramatização, desforrar desconfiança, destroço, demolição. Dotado de denúncia, dela tô disposto, desgraçado. Dedo duro dá desgosto, dura dourado da donzela deteriorada. Discriminação, donzela desonrada, descanse divinamente. De Deus descendente, delegado, deluso, direitos, desuso, dialeto, difuso, dia dojo de defuntos. Dentro da detenção, demasia, delinquência, democracia, declina. Decreta demência, dificuldade. Dilema do denima, destruição, desemprego, derruba a doutrina. Distribuição de drogas, difícil de deduzir. Destino duvidoso, demora a descobrir, desconfortável. Descanso detetivo, dormitório desumano, dignidade discutível. Dilma, diabo, design da dor. Detentos detectados, disfarçados de doutor. Depois diria declínio da democracia, derivação da dinastia. Deputado deveria, deve, deverá, direitos de Dilma dará. Desvio de dinheiro, dimensionalmente. Disfarça a divisão, desaparece de repente. Demagogia, delito desmentido. Decide ditado, deputado detido. Desprezo, desafeto, desabafo dos detentos. Desculpa desconfiantes, litão doutrinamento. Deplorável decisão, difícil decifrar. Décadas decadentes, dificultoso denotar. Dignidade desmerecida, domínio dividido. Descaradamente, deixando degressivo. Divergência dos doutores, desaponta dominado. Dane-se domadores, delinquentes descarados.